Bruno 229, decolagem 31 no controle, 1208. 208, 1209. Ognave 6251, muito obrigado. 229, chame o centro Recife 12685. 2685 no 229. Solo Salvador, azul Alpha 3 November. Alpha 3 November, prossiga. Solicito o reboque do pátio 3, posição 3 Romeu, para o pátio principal, posição 08. Mestre, autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa, X-ray, novembro, seguinte. Rebaque sessão 3171, 153 a bordo, 3 horas e 20, alterno da dentro. Sessão 3171, táxi autorizado, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, QNH 10071, no voo. Índia, 295, ponto de espera com a torre, 017, 3171, bom dia. Azul Alta, Extreme November, autorizado, reboque até a portão 08, recorte alterno. Azul Alta, Extreme November, sim. Salvador, bom dia, 3171 no Natan, pode estar no lugar pronto. Então, 3171, bom dia, autorizado a linha L colapso 10, vento 100 graus com 4 nós. Ali decola no 03171. 131-71, decolou 52, controle 120, decimal 8. 208, pode ir. Salvador, bom dia, tá? 31-71, contato radar na decolagem, suba e mantém nível de voo 320 via saída da EL. 31-71. Principal, obrigado e um bom dia. Bom dia, gente. 3971. Pelé 6225, mantenho no 80, resposta inicial para a descida, agora recebemos o radar proa de Bonf. Proa de Bonf, você conta aí o ideal de descida, né? 225. Voo 9996, voo 9996, voo 9996, desça até 4 mil pés via chegada a 1017. Via chegada a 1017, 4 mil. Chama a 6225, acione identificação, contato radar 63 milhas nordeste de Salvador, extra e mantenha o voo 050, ajuste do altímetro 1017, ele é o número 2 no frequência neta. Aqui, 961, centro da informação Fox, está aguardando autorização para o Galeão, na posição 09. Corpo 961, bom dia, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, subida da Eolida Irumi, via para November 857 até Moço, transponder 5152, controle 120, decimal 8. Voo 1961, autorizado Galeão, nível 360, decolando da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irundi, voz até 987 e 11. O transponder 1952, controle de saída 1208. Transponder 5152. 5152, sim. Planejamento correto, reporte pronto para o posto de acionamento. Amarelo para o pronto, voo 1911. Pronto, pushback. Autorizado, pushback, reparte táxi, gol 961, potência a partir do portão 08. Livre, confirme, está livre a 08? Pushback está autorizado, porém terá que ser tratorado até através do 08, só através do 08 poderá dar potência, gol 961. Ah, sim, então autorizado para o estacionamento, através do 08 para potência 1. Voo 9916, desce e mantenha 2000 livre LS, recuse localizador 2017. 2000 livre LS, fora da localizador 9916. para o táxi, que é o Beach 129, com 3:32 de autonomia, terra no caminho. 7, livre aliança com o localizador 17. 2000, que fizesse, manda aí o localizador, que venha aqui na 2. 199 no meio, estabilizou? Agora, estabilizado, visão, 99 na meia. 99 no meio, completa a final, pista 10. Torre no 8, decimal, 95, permanece 1017. 1017, com a torre agora em 18:95, bom dia, até daqui a pouco. Salvador, muito bom dia, 99 na meia da Gol, passando em DCR, já bateu e travou. 99 no meia, bom dia, livre pouso, pistão 0, vento 090 graus, com 3 nós. Pouso autorizado 990 por 99 na meia. Azul 4040, informação forte, e a nossa previsão é 0.5. Afirma, Azul 4040, autorizado 360.5, decolagem da 1-0, curva direita, subida Ava, Elefa, o transponder 5155, controle 120, decimal 80. 360.5, decola 1-0, direita, Ava, Elefa, 5155, 2-8-0, Azul 4040. 4040, correto, reporte pronto para o festival de questionamento. Toma. Autorizado, vou? E o ativo no 961 na Lima, tem? Aliás. O 99 no meio, o solo foi aos 23, 121, decimal 1. 121, 1, só daqui a pouco. 9961, livre de colagem, vento 090 graus, com 2 nós. Livre de colagem, pistão 0, bom, 91. Vigia, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, está na disputa até lá. Estabilizada, Xerena, é 2, 2, 5. 225, completa sinal, pista 10, torre 1-1-8-1-9-5. 1-1-8-2-9-6-2-5. 1-8-9-5. 95-6-2-5. Controle 1-0-2-9-1, viu? 2-0-8-1-9-1, viu? Controle Salvador, Gol 9-1, saída da El. Bom dia. Bom dia, Gol 9-1, vigilância via da El. Então, 360. 360, via da El, Gol 9-1. Com 2-9. Vive Paulo, 9-5. Na 6225, sendo foi os 28, direito no 211. Direita, 211, 6225. Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, fazer 2, né? 2, 2. Controle Salvador, o Gol no 961. Me desvio à direita, mas por cerca de 10 milhas. Autorizado, desvio. Obrigado, Gomadel.